nossa escola, cumprimento toda a gente. É bom começar o dia animado e contente. Digo alô aos amiguinhos e bom dia, professora. Não esqueço do sorriso para a nossa diretora. Adeusinho.